Ezequias, rei valente, com coragem enfrentou. Nos olhos do Senhor, a verdade ele buscou. Tirou os altos, quebrou os ídolos, firmou a aliança com Deus. Confiou na sua força, nada temia, era fiel. Confiamos em ti, Senhor, tu és nosso libertador. Nos mares e nas batalhas, teu amor nos faz vencer. Confiamos em ti, Senhor, tua voz é nosso clamor. Cidade vamos persistir. Rabsaqueu veio com ameaças, tentou nos desanimar. Mas em meio à tempestade, em ti vamos descansar. Mandamentos são luz, nos guiam em cada andar. Com fé e esperança em ti, nada nos pode parar. Certeza do teu amor, confiamos em ti, Senhor, em ti encontramos paz, reinas eternamente, teu poder nos faz triunfar.